eu penso que eu tô bem, aí você vem e estraga tudo. Quando eu penso que eu te esqueci, olha eu de novo aqui, fazendo parte do seu mundo. Tantas brigas, discussões, bagunçando os nossos corações, o tempo passando. Olha o que tá rolando, a gente combinando a data do casário de novo. Olha a língua do povo, olha o casalzinho que briga, que larga, que volta. Pensa em dois que tem a vida torta, é nós, sem vergonha na cara. Olha o casalzinho que escreve o nome no muro, será que um disso vai ter futuro? É nós, tá nem aí pra nada. Quando eu penso que eu tô bem, aí você vem, estraga tudo. Quando eu penso que eu te esqueci, olho de novo aqui, fazendo parte do seu mundo. E tantas brigas, discussões, bagunçando os nossos corações, o tempo passando. Olha o que tá rolando, a gente combinando a data do casário de novo. Olha a língua do povo, olha o casalzinho que briga, que larga, que volta. Pensa em dois que tem a vida torta, é nós, sem vergonha na cara. Olha o casalzinho que escreve o nome no muro, será que um disso vai ter futuro? É nós, sem vergonha. Agora sim, ei! Olha o casalzinho que briga, que larga, que volta. Pensa em dois que tem a vida torta, é nós, sem vergonha na cara. Olha o casalzinho que escreve o nome no muro, será que um disso vai ter futuro? É nós, tá nem aí pra nada. Só faz barulho. É isso aí, gente. Valeu!